Meus amigos e meus irmãos, eu realizei num domingo não distante uma reunião vital com alguns dos principais elementos da Legião da Boa Vontade, principalmente dessa nova geração, o DA 2000, aliada essa nova geração, a geração veterana, representada no DA dos veteranos. E aí forma o CA Terceiro Milênio. E toda a nossa preocupação era a respeito da grande tarefa da LBV na Terra, que é comunicar. Comunicar a volta triunfal do Cristo de Deus, comunicar a formação do rebanho único, comunicar a religião de Deus, que é toda a nossa força, e a expressão maior visível da LBV, o templo da boa vontade. Mas eu digo para vocês, aquilo que o irmão Zarur disse em maio de 64, no auditório da Rádio Mundial, a respeito do que iria acontecer, e vai acontecer anos depois, vai acontecer, meu, estejamos todos preparados, seguros dentro do rebanho do Cristo de Deus. Porque essa grande árvore chamada Brasil, essa grande árvore chamada humanidade, elas vão ser sacudidas de tal maneira que não há nada que esteja podre, que não caia no chão e se esborrache de uma vez por todas. Porque a palavra do Cristo que diz que virá uma grande tribulação, como nunca houve, tão grave ela é, desde a criação da terra até o fim da história da terra, não se repetirá também. Quem falou isso? Jesus. E se Jesus falou? Há muitos frutos caídos que irão semear mundos atrasados, porque as trombetas estão tocando. Eu vim explicando a quinta. Tem uma coisinha ou outra para esclarecer, mas eu quero ver o brilho da pré-mocidade, até nos soldadinhos de Deus. Da mocidade e dos mais velhos, falando sobre o Apocalipse, porque é uma coisa muito séria, conforme vocês vão ver agora, na leitura da sexta trombeta, que a quinta amanhã vocês fecham. Olha a minha confiança da rapaziada aí. Faça uma agenda, uma relação, não deixe, rememore tudo o que eu falei aqui sobre a quinta trombeta. Evangelho Apocalipse de Jesus em Espírito e Verdade, à luz do novo mandamento do Cristo. Capítulo 9, versículos 13 a 21. E o sexto anjo tocou a trombeta. E ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, a qual dizia ao sexto anjo: o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. E foram então libertados os quatro anjos que se achavam prontos para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. o número do exército da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número, 200 milhões. E assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. E de suas bocas saía fogo e fumo e enxofre. Por meio destes três flagelos, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas, foi morta a terça parte dos homens. Porque o poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas se pareciam com serpentes e tinham cabeças e com elas causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de cobre e de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Eu disse para vocês, quando comecei a explicar o Apocalipse para os simples, entrei nas trombetas, além dos selos. Se o Apocalipse fosse muito simples, de fácil acesso, já teria sido esquecido. O que, que o pessoal fala tanto em Nostradamus até hoje? Porque deixou tudo cifrado. Então fica aquela luta por decifrar a coisa, e dizem cada barbaridade às vezes, acontece aquilo tudo. São Paulo, o apóstolo, diz que as coisas espirituais são para ser discernidas como? Espiritualmente. Espiritualmente. O que é grave para nós? Morrer o corpo ou morrer o espírito? Morrer o espírito. O espírito não morre, é claro. Mas ele fica numa situação tal de ignorância, como se estivesse morto. E pode levar 100 anos, 200 anos, 1.000 anos, 1 milhão de anos, que é isso? Para nós é que essa passagem de anos apavora. 1 milhão de anos, puxa vida. Mas para Deus o tempo não flui, o tempo é. Imagina se a eternidade tivesse dia e noite, ele ia ficar cansado, não ia, professor Tassi? Então eu quero morrer também como espírito, porque ela está chata esse negócio de noite. Não! Mas, lá no espaço, na eternidade, não tem nada disso não. A gente não sente tempo passar, porque o tempo não passa. O tempo é, o tempo está, é o presente eterno, é como o presente histórico. Então quando vocês virem falar dois terços, um terço de morrer, não é só corpo. Bem que agora... daqui a pouquinho vai, porque vocês veem essa sexta trombeta, fala daquele rio fatídico, O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, a qual dizia ao sexto anjo: o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Vocês têm que ler o Apocalipse, entendê-lo. No plano horizontal, plano humano, e no plano divino, plano vertical. Unir, participar dessa união da humanidade de baixo, humanidade de cima, é imprescindível para o entendimento do Apocalipse. Eu quero ver se vocês percebem em profundidade o que eu estou dizendo. Aliás, a morte é um grande boato. Já dizia o irmão Zarur: a morte é um boato. Morrendo é que nascemos para a vida eterna. Quem disse isso? São Francisco de Assis. Morrendo na hora certa, porque o suicídio não resolve as angústias de ninguém. Isso é um prato que eu entrego a vocês, para que escrevam sobre isso, porque vem um livro aí. É o Simples Respondendo à Pregação do Evangelho Apocalipse para os Simples. E vocês são as pedras que Jesus conclamou que falassem, que clamassem. Porque aqueles que deveriam pregar o Evangelho Apocalipse ao entendimento mais frugal, menor que seja, não fizeram a contento. Então chegou a hora de vocês. Por isso a LBV entrou na geração que tem como patrono quem? Paulo Apóstolo. E São Francisco de Assis daqui a pouquinho. E daqui a pouco a sua luz se abrirá, esse seu esforço, essa sua dedicação em todos. Pensem bem na sexta trombeta, porque ela já tocou, continua tocando, até que a sétima trombeta toque aí. E aí, o quê? Já expliquei. O reino dos homens tornou-se do Deus e do seu povo. Tradicional, o CA 2000, estão de braços dados para a glória do Brasil. Com Pai Neto venceremos sim, lutando lado a lado nós iremos até o fim. Com Pai Neto venceremos sim, lutando lado a lado nós iremos até o fim. E a LBV querida, que com Jesus é povo, tudo e vai em frente, amo velho e amo novo. O CA tradicional, o CA 2000, estão de braços dados para a glória do Brasil. Com Pai Vanessa venceremos sim, lutando lado a lado nós iremos até o fim. Com Pai Vanessa venceremos sim,